Sejam bem-vindos a mais um espaço de debate da sexta-feira. Hoje temos como tema a experiência de estágio realizada pelos estudantes que participaram do estágio comunitário da BP, que é a Development Workshop. Participaram um conjunto de 10 estudantes no Quixi Crédito, mas a apresentação será feita pelo Sr. Henrique Ernesto. Ernesto Isidro, que é estudante do 4º ano de Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, e que está a fazer a sua monografia sobre a diversificação dos meios de vida rural, das famílias rurais pobres no distrito da Funda. Antes de mais, gostaria de agradecer aos estudantes por terem aceito o desafio de vir falar um bocadinho do resultado do seu estágio. E vou passar então a palavra ao orador. Obrigada. Muito boa tarde e obrigado pela apresentação. Estou aqui, na verdade, para representar um grupo de 12 estudantes, no caso 11 estudantes, que terminaram com êxito o programa ou estágio comunitário deste ano. O que tentaremos apresentar é uma... Tentaremos fazer uma breve apresentação daquele que foi o resultado do estágio. Foram diferentes olhares, diferentes perspectivas que desenvolvemos durante esse estágio, e aqui trazemos apenas alguns traços pontuais que foram comumente vividos por todos nós. Tentaremos fazer algo breve para deixar tempo para o debate, onde serão ressaltados alguns aspectos particulares que foram vividos por cada um de nós. Sendo assim, podemos... Começamos pelo aquilo que pensamos que constitui a seleção e a aprovação para fazer parte a este programa. Como é sabido para todos, como é um programa, vários são os candidatos, faz-se uma seleção prévia daqueles que podem participar a este mesmo programa. De modo que, para este ano, não fugiu a regra, tomamos conhecimento da nossa parte, tomamos conhecimento deste mesmo programa a partir das nossas universidades, e a partir daquelas pessoas de amigos, familiares que já participaram a este programa. Antes do início do estágio, fomos submetidos a um teste de cultura geral que permitiu a nossa admissão ao programa. Fomos submetidos a esse teste e posteriormente fomos informados que fomos selecionados para fazer parte ao grupo que fará o seu estágio na Quixi Crédito. E éramos, na altura, 12 estudantes vindo de diferentes universidades. O estágio teve início no dia 17 de fevereiro e terminamos no dia 17 de maio. Quanto a Quixi Crédito, não vamos nos alongar neste ponto, porque acreditamos que a maioria dos que estão aqui conhecem a realidade da Quixi Crédito. Gostaríamos simplesmente de adiantar que a Quixi Crédito é uma instituição financeira, não bancária, que atua no setor da microfinanças e está presente em mais de 10 províncias de Luanda. Angola, obrigado. E tem como objetivo providenciar serviços microfinanceiros sustentáveis, simples, fáceis e rápidos. E é uma instituição que está inteiramente ligada ao combate à pobreza e à redução da pobreza. Quando tivemos contato dessa informação, ficamos impressionados. Pensamos que todos nós, a maioria de nós, fazemos parte da universidade, de uma universidade de ciências sociais. Nossos cursos estão ligados a questões sociais e, quando tomamos conhecimento que vamos a uma instituição que tem como pendor a redução da pobreza, ficamos entusiasmados. Em 2006, tomamos conhecimento que a Quixi Crédito ganhou autonomia financeira e tornou-se operacionalmente sustentável. Acreditamos que essa separação da Quixi Crédito à DW não só mudou as suas políticas, mas a sua forma de operação. É dali que este facto nos remete à seguinte questão. Será ainda a Quixi Crédito uma instituição de caráter social onde a sua lógica de funcionalidade não é apenas econômica virada ao lucro? Esta questão que nos debatemos todos os dias. Será que vamos encontrar uma instituição em que o seu pendor social ainda é bastante evidente, assim como era no tempo em que estava ligado à DW? tendo em conta a experiência que tivemos durante o estágio, não é fácil respondermos a esta questão. Mas também tomamos conhecimento, e está bem documentado, que a Caixa de Crédito é uma empresa de pendores social. Ou seja, não é meramente econômica, visando alcançar a sustentabilidade e o maior número de possíveis famílias angolanas que se encontram na linha de pobreza. É o que está documentado. Será que na prática é o que acontece? Presidenciamos isso no terreno? Podemos seguir. Quanto às atividades realizadas, foram várias, teríamos que acrescentar mais slides talvez para poder especificar todas elas, mas trazemos aqui apenas algumas. Dizer que desenvolvemos atividades no terreno e algumas atividades foram desenvolvidas no escritório. Dentre elas, no setor das finanças, reconciliação bancária e contabilidade. Também alguns colegas trabalharam nos recursos humanos, que é a elaboração de certificados de trabalho, a criação de capas e a criação de mapa de adesão ao fundo de pensão. E ainda na administração, trabalho diário no pet cash, recepção e até no setor do secretariado. Quanto ao terreno, participamos em atividades como a identificação de novos clientes, formação de clientes, encontros de reembolso, desembolso, semana de risco, monitoria, avaliação e reavaliação de clientes e teste de saúde, leitura de contratos, presenciamos algumas leituras de contrato e auxílio, assistência da agência. São as atividades que desenvolvemos durante esses 3 meses que tivemos no estágio e que poderemos aprofundar mais durante o debate, onde cada um de nós poderá dar a sua impressão sobre estas mesmas atividades que desenvolvemos. E podemos avançar nas limitações e os constrangimentos que tivemos. Antes disso, não? No slide anterior a esse, dizer que a maioria das atividades foram desenvolvidas no terreno, talvez isso influenciou muito nos constrangimentos que tivemos. Desde um dos grandes constrangimentos foi a comunicação com os clientes. Muitos dos clientes não compartilhávamos os mesmos códigos linguísticos. Muitos falavam Lingala, muitos falavam Kimbundo, Umbundo, e muitas vezes tínhamos essa dificuldade em nos comunicar com os mesmos. Uma das outras dificuldades é a limitação, o reconhecimento do local de venda dos clientes, visto que muitos desses têm a sua atividade no mercado muito movimentado. Muitas vezes tínhamos que ir ao encontro de um cliente, entramos em contato com eles ao telefone. Senhores, não, estou aqui no mercado dos Kwanza, vem ao nosso cliente. Chegamos no mercado dos Kwanza, ficávamos perdidos. Onde é que vamos ir? Onde é que é o setor de chips? Foi uma das grandes limitações e constrangimentos que tivemos. Longas distâncias percorridas no terreno, isso era o nosso dia a dia. Andávamos atrás do cliente, atrás dos grupos solidários. E isto era muito mais evidente na questão da identificação, onde não andávamos, tínhamos que chegar numa localidade e percorríamos o bairro a pé. Quanto ao acesso das vias limitadas devido à chuva e engarrafamento, também constituiu um grande dos constrangimentos. O estágio ocorreu no mês de fevereiro, março e abril, os últimos 2 meses choveu muito, então era difícil ir ao encontro dos clientes e assim executamos o nosso trabalho. Um dos outros aspectos que também constituiu limitação é a sensibilidade das condições precárias que os clientes vivem. De que forma a nossa sensibilidade constitui uma limitação? Não estávamos preparados do que poderíamos encontrar no terreno. Fomos para lá e o trabalho tinha muito a ver que muitos de nós desenvolvemos, que é de oficial de crédito, assistência aos oficiais de crédito. Tinha a ver em cobrar, tínhamos que ir aos clientes em cobrar. E muitas vezes encontrávamos o cliente em condições precárias e nós víamos, pô, eu vim aqui cobrar, tenho que incentivar ele a pagar, mas encontrava, pô, não tem nada. Já relato, a exemplo de alguns colegas que chegaram lá para ir receber os valores e encontraram crianças que nem matabicharam e tinhas que tirar os teus 100 kwanza, os teus 200 kwanza de táxi e entregar para as crianças matabichar comer algo. Mas, em contrapartida, tens que exigir que o senhor tenha que pagar os valores do reembolso. É a partir dessa perspectiva que a nossa sensibilidade às condições precárias constituiu um desafio, um constrangimento nosso trabalho. Mas, podemos continuar, não foi simplesmente, não tivemos simplesmente constrangimento, tivemos também, aprendemos várias coisas, tivemos grandes lições, entre eles é trabalhar em equipa. Aqui tem algo que nos impressionou. E algo sempre que eu dizia, nós víamos, eu via a Cristo Crédito e outros colegas também compartilham comigo, como sendo uma empresa, dentro dela encontramos várias pequenas empresas. Víamos o oficial de crédito como sendo uma empresa, uma pequena empresa dentro da Cristo Crédito. Porque o que funciona lá é do tipo, o oficial de crédito tira os valores na Cristo Crédito, entrega no cliente, ele é responsável desse valor. Do mesmo jeito que ele tirou e entregou ao cliente, do mesmo jeito deve receber ao cliente e colocar de novo no fundo. Então é uma estrutura que funciona desse jeito. Mas, independentemente deste fato, víamos uma certa ligação ao seu trabalho em equipa impressionante. E era muito mais evidente nos dias de risco. Onde, independentemente se tu tens clientes que se encontram em risco, dizer aqui que risco, estamos... Na Cristo Crédito, muitos provavelmente já têm conhecimento, chamam de risco todos aqueles valores que estão em falta, que não entram. Era para entrar dia 15 e não entrou, então aqueles valores constituem, é apontado na carteira como risco. Então dizia que independentemente se o oficial de crédito tem risco ou não, tem valores em risco, deve se juntar a outros e ir atrás desses valores para poder reembolsar. E durante a última semana do mês, que era considerado como uma semana de risco, saíamos em equipe, íamos trabalhar no cliente X, depois no cliente Q, e era um trabalho impressionante. Uma outra questão que também constitui uma lição aprendida é o melhor conhecimento da realidade socioeconômica das comunidades em Luanda. Não podemos negar isso. É impressionante como é que o trabalho que o oficial de crédito faz o aproxima de tal forma à comunidade. Gostaríamos que outros estudantes de ciências sociais tivessem também esse contato. Conhecemos melhor aquilo que é a verdadeira Luanda, a verdadeira periferia de Luanda. O espírito de ajuda e sentimento de partilha entre os pobres é impressionante. Parece que quanto mais pobres, mais solidários somos. É o que notamos. Os grupos solidários são talvez dentro dos produtos da Cristo Crédito, que é Cristo Solidário, Cristo Negócio Reforçado. Cristo Solidário é o que mais os pobres aderem, mas é onde presenciamos maior solidariedade. Há uma política que é o de ajuda mútua. Quando um cliente não tem, quando um elemento do grupo não tem o valor para reembolsar, outros elementos devem fazer contribuições para poder preencher esse valor. E eles faziam isso sem reclamar. Nós íamos para lá, não tem, ok. E o que vão fazer? Não, já juntamos os valores e já vamos ir depositar. Era impressionante. Isso demonstrava a confiança que eles têm dos elementos que faziam parte daquele mesmo grupo. A forma responsável com que os clientes posicionavam-se diante do crédito. Também aprendemos muito. Muitas vezes os bancos sentem muito medo. Acho que uma das grandes dificuldades dos bancos é ceder ao crédito e depois não ter de volta. Mas os clientes da Cristo Crédito sentimos uma certa responsabilidade. Onde muitas vezes não tem que zungar, tem que só para conseguir aqueles valores e fazer a entrega. Então eles encaravam aquilo com muita responsabilidade. E o mais impressionante é que muitos desses clientes não têm bilhete, muitos desses clientes vivem em casa de renda, que quer dizer que não existe uma grande garantia de irem para lá e cobrar. Se ele hoje estiver aqui, é só mudar de casa, aí em outra casa já não vão lhe encontrar. Mas numa série se sentiam responsável em pagar e faziam os reembolsos devidamente. Também aprendemos em como os pobres criam, independentemente das condições em que se encontram, criam estratégias de sobrevivência. Eles criam sempre, eles arranjam sempre uma forma para conseguir o reembolso, para conseguir sustentar a família, e isso nos ensinou muito. Por último, a solidificação do conhecimento teórico por meio da prática proporcionada pelo estágio foi também um dos grandes ganhos que nós tivemos. Fomos lá com um conjunto de conhecimentos teóricos, lemos vários autores sobre estratégia de sobrevivência, sobre isso, sobre políticas de microfinança, mas chegamos no terreno e comprovamos aqui que realmente este foi um dos grandes ganhos. São alguns dos ganhos. Provavelmente, para muitos de nós, o estágio teve impacto naquilo que constitui o nosso tema para nossas monografias. Muitos tentaram retocar. Não, em vez de eu falar a partir dessa perspectiva, que tal nesta? Então, foi também um dos ganhos que tivemos durante esse estágio. E a parte que se segue, tentaremos demonstrar, compartilhar melhor com os colegas aqui um exercício que tivemos, que fizemos, a nível da agência de Viana e da Mabor. Foi feito pelo colega Gaudino Capem e pelo Ernesto Isidro, onde tentamos confirmar ou então refutar as hipóteses que levantamos logo no início do estágio. Quando nos apercebemos dos três produtos vigentes nas agências, que é o Kit Solidário, o Kit Negócio e o Reforçado, o nosso interesse foi mais em percebermos as dinâmicas, as relações que se estabelecem dentro dos grupos solidários. E é desses que nós trabalhamos, é com esses oficiais que nós trabalhamos. Pensamos que isso é fruto da nossa formação em sociologia. E, a princípio, levantamos a hipótese de que dentro dos grupos solidários existem mais mulheres do que homens. Tudo por causa do seu caráter prévio, do seu caráter imediato. Parece que o solidário é mais para manter a cozinha, para manter o fogão aceso. É algo imediato. Então, está mais ligado a isso. Então, pensamos logo, não. Provavelmente vamos encontrar mais mulheres do que rapazes. Uma outra hipótese que nós levantamos é de que provavelmente, ou que vamos encontrar, a maioria dos que fazem parte do grupo solidário não possuem bilhete de identidade, porque senão poderiam ir no banco. E também levantamos a hipótese de que quanto maior a diversificação do produto de venda, maior é o sucesso, né? Possibilidade do sucesso aos reembolsos e outras. Então, o que nós vamos trazer aqui é simplesmente alguns dados que recolhemos. Pensamos que só levantar hipóteses e não ter dados e não ter números que possam dizer se são verdadeiras ou não, não terá grande consistência. É dali que, durante o último mês do estágio, estamos em contato com o gerente da agência e pedimos que nos disponibilizassem todos os clientes que foram admitidos ou que receberam crédito durante o mês de abril. É dali que identificamos todos os desembolsos durante o mês de abril, a nível da agência de Viana e da Mabor. Selecionamos, demos conta que eram tantos, selecionamos apenas 4 grupos de cada agência e desses 4 grupos selecionamos 58 clientes, totalizando 116 clientes. E trabalhamos com estes documentos, esses processos desses clientes, onde tiramos dados como sexo, naturalidade, e nível acadêmico, número de pessoas que dependem dele, e sucessivamente, para poder analisarmos. E também aplicamos um inquérito por questionário. Este inquérito por questionário foi aplicado a 19 oficiais de crédito a nível dessas agências que estavam presentes durante a semana, durante a última semana do estágio. E este inquérito tinha como objetivo avaliar a percepção que os mesmos têm do trabalho que eles efetuam. Porque nós ficávamos com eles das 8 horas até as 16 horas. Era importante percebermos se realmente aquilo que eles falavam-nos durante o terreno iria se refletir neste inquérito. É mais um exercício metodológico. Os dados foram introduzidos numa base de dados e trabalhamos estatisticamente a partir do SPS, do SSP. Quanto à característica dos grupos solidários, só adiantar aqui alguns dados prévios, constatamos que 68% dos clientes são do sexo feminino. Confirma-se aqui a nossa hipótese de que realmente o sexo feminino encontra-se com maior predominância quanto os rapazes. Em média, esses mesmos têm 5 a 6 dependentes em casa e têm, em média, 2 refeições por dia. Não sabemos se isso é por causa da precariedade, da pobreza, porque aqui no Luanda são poucas as famílias que têm as três refeições. Agora passa e virou moda até simplesmente duas refeições. Quase a metade, são 43%, não possuem bilhete de identidade e 43% vivem em casa de renda. Quanto bilhete de identidade, pensamos que não confirmou-se a nossa hipótese, esperávamos que fosse um número menor, são 43, a diferença estatisticamente não é tão significativa dos que têm bilhete e dos que não têm bilhete. Passemos então. Trazemos aqui o primeiro quadro, que é a distribuição dos clientes segundo o local de nascimento. Tentamos perceber, dentre as províncias, qual delas podemos, dentre os locais de nascimento, qual delas vamos mais encontrar nos grupos solidários. É dali que constatamos e agrupamos do seguinte modo: província do Eixo, província do Zaire, província de Luanda, outras províncias. O nosso interesse era perceber a quantidade de elementos do grupo étnico Bakongo nos grupos solidários. Mas por que isso? Porque trabalhei em Viana, depois trabalhei na Mabori. O Galdino trabalhou na Mabori, depois trabalhou em Viana. Percebemos que, diferentemente de Viana, os grupos solidários na Mabori falam Lingala ou então Kikong, não falam português. E pensamos que isso constitui um grande desafio para os oficiais de crédito. E aqui os créditos deveriam perceber exatamente isso e prestar mais atenção a este grupo. É dali que constatamos que para a província do Eixo foram 28%, de forma geral. 28% são da província do Eixo. Da província dos Aires são 17%. Logo, os da etnia Bakongo temos aqui 45%. Quer dizer, dentro dos clientes com que trabalhamos com ele, são 45% ou 46% arredondado são do grupo etnolinguístico Bakongo, o que é muito. Vejam que Luanda temos apenas 6 ou 7% e outras províncias temos 47%. Então podemos ver que os do grupo étnico Bakong constituem maior número. Podemos continuar? É dali que pensamos que melhor vemos por agência. Em vez de olharmos assim, de forma geral, vamos ver por agência. Constatamos o seguinte: para Viana, o número a diversificação do local de naturalidade em Viana é maior. Dali que temos aqui esta fatia que constitui outras províncias. Já encontramos para o Uís temos aqui e para o Zaire temos aqui e Luanda temos também uma pequena percentagem. Mas o interessante foi ver que na agência da Mabori é o contrário. Temos Zaire, temos o Uís, temos 48%, Zaire temos 31% e o restante são de Luanda e outras províncias. Então existem muitos da etnia Bakongo dentro dos grupos solidários, do grupo solidário da agência Mabori. Talvez é por isso que a maioria desses grupos não usa o português. Falam Kikongo, Lingala, e é complicado. Nós muitas vezes chegávamos lá e saíamos lá do jeito que nós entramos. Geralmente nossa função era chegarmos, acompanhar a reunião, detectar algumas dificuldades, perguntar como é que estão a trabalhar e no fim de tudo levar todos esses dados. E não tínhamos nenhum desses dados. Era falam, quando nós falamos, desculpa, há um problema. Ah, não há nenhum problema. Falam, e saíamos dados do mesmo jeito. Pensamos que tem que se prestar maior atenção a isso. Dificuldade que os oficiais de crédito na Mabori enfrentam é maior do que em Viana devido a este mesmo fato. Há um outro dado que gostaríamos de partilhar também, que é a questão da qualidade da carteira. Todos esses dados é que nos levarão a compreender aquilo que nós vamos chamar de nível de satisfação. Perguntamos a eles que tentassem qualificar a sua carteira no mês de abril. É dali que constatamos, dizer ainda que a carteira constitui o melhor indicador para medir a produtividade do oficial, né? por mês sai um relatório, cada oficial tem lá a carteira dele, que é o número de desembolso que teve, de valores que ele disponibilizou à população durante o mês. Então isso constitui o maior indicador para medir a produtividade do oficial. Constatamos que dos 19 oficiais de crédito a nível das agências de Viana e de Mabor, 42% atribui uma classificação negativa na sua carteira durante o mês de abril. Dizem que não esteve boa. Estamos a falar exatamente de muito mal, nem mal, nem boa, muito boa. Então, aqui constitui os valores negativos, que são 42%. E dos valores positivos, são 47%. Né? São 9 oficiais de crédito, que correspondem a 49%, que consideram positiva a sua carteira durante o mês de abril. A seguir, também tentamos perceber, podemos continuar, a questão das metas, que pensamos que é um dos grandes problemas da ficha de crédito, a partir de uma visão do oficial de crédito. Estamos a falar das metas, que significam os valores que cada oficial deve desembolsar por mês, e ele varia de 2 mil a 3 mil para o KIS solidário e 3 mil a 4 mil para o KIS negócio. Estes são dados que recolhemos durante as conversas que fomos tendo com os oficiais. Tem pessoas aqui que conhecem da realidade da KISCRED, depois podem, por favor, retificar caso há um engano. E constatamos... 3 mil dólares? Sim, sim. 3 mil dólares. E estamos a falar em quase em 3 milhões de quase. Dos 19 oficiais de crédito a nível das agências da Mabor, constatamos que 84%, que corresponde a 16 oficiais de crédito, consideram as metas como não razoáveis. Eles acham que não, as metas que estão a nos impor, permita-me usar aqui o termo impor, não são razoáveis. E apenas 15% é que consideram razoáveis. Mas por que não consideram razoáveis? Não consideram as metas não razoáveis? Porque o oficial de crédito tem três funções principais e que nós percebemos também que não é possível conciliar essas três funções. Controlar o risco, produzir e controlar os grupos para não entrar em risco. Podemos continuar? Logo, se, por um lado, ele deve ir ao encontro de reembolso, atualmente chama já de conto de reembolso, mas deveria ser conto dos grupos, mas mudou para encontro de reembolso porque perdeu aquele caráter social de conversarem, como é que foi, esse sentimento, trouxeste o dinheiro, dá e vai embora. Então, conciliar essas três funções é difícil. É o que nós dizíamos aí, não é preciso ser suficientemente erudito em políticas de microfinança para perceber que a atual meta de produtividade mensal é incompatível com o trabalho de controle de risco que envolve a presença constante do oficial nos encontros de reembolso. E, quanto às exigências, a Cristo Crédito terá com o tempo de financiar pesquisas a Marte para encontrar super-heróis. Ou então, enviar os seus oficiais de crédito para os Estados Unidos para uma formação de tropa de elite para missões impossíveis. Talvez deveríamos incluir isso nas sugestões. Podemos continuar. Antes de terminarmos, pensamos também importante vermos os alvos que eles têm, que pretendem alcançar. É dali que nós perguntamos, sugerimos que eles indicassem entre continuar como oficial de crédito, ser oficial do ano, ganhar uma viagem, ser transferido para o escritório central, ser contabilista da agência, ser assistente da agência, ou então demitir-se da KIS Crédito. Que eles apontassem uma dessas opções como sendo seu alvo. E preferimos agrupar em três categorias. Temos a primeira categoria como sendo aqueles que querem continuar como oficial de crédito, e a segunda categoria, aqueles que querem continuar na empresa, mas não como oficial de crédito, e por último, aqueles que querem demitir-se, que não querem continuar na empresa. É dali que constatamos que 53% dos inquiridos almejam deixar essa atividade nos próximos tempos. Nós estamos a falar, os que querem ser transferidos para o escritório central, querem ser contabilista na agência ou querem ser assistente da agência. 47% querem desejam deixar de ser oficial de crédito. E o interessante aqui, talvez isso possa nos ajudar a analisar melhor, é que estamos a falar de oficiais de crédito que em média estão há 3 anos na empresa. Então estão 3 anos na empresa nessa função, e que se fosse na função pública ainda não seriam efetivos, mas já querem sair, já querem deixar de ser oficiais de crédito. Isso é preocupante. E estamos a falar de uma atividade em que para nós constitui ser o coração da Caixa Crédito. O oficial de crédito é o coração da Caixa Crédito. Então é preocupante ao constatarmos que 47% destes almejam sair, deixar esta atividade como oficial de crédito. Razões: 31% aponta ao salário e 57% aponta à falta de segurança e garantia. Também este ponto é interessante, porque nenhum deles apontou a natureza do trabalho. Dizer que não é duro, não vou conseguir, não. Ninguém apontou isso. Ele aponta um salário e a falta de segurança. Se tu não produzes, a ideia que se passa é que tu serás expulso. Se não atingires a meta, não poderás continuar como oficial de crédito. Então, é este motivo que faz com que ele, com que esses 47% gostariam de ser transferido para agências, para o escritor central, ou ser contabilista, ou ser assistente da agência. Porque esses são setores ou então atividades que têm maior segurança. A seguir, para terminar esta parte. Sim. É o grau de satisfação, que era o nosso grande objetivo. Pedimos a ele que indicasse o seu grau de satisfação. Como é que encontrava-se completamente insatisfeito, não satisfeito, nem insatisfeito, completamente satisfeito ou satisfeito? São as opções que nós demos a ele. E pedimos que fizessem isso em 2 momentos, mês de maio, durante o momento que estávamos a fazer o inquérito, e mês de abril. Gostaríamos primeiro de ver para o mês de maio. Para o mês de maio, podemos ver que 58 sentem-se satisfeitos como trabalhadores, com um trabalho melhor de oficial de crédito. E apenas 21% não estão satisfeitos com tal trabalho. 58%. Estamos a falar exatamente dessas duas categorias, que é o completamente satisfeito e o satisfeito. Pois temos aqui as duas categorias negativas, que é o completamente insatisfeito e o insatisfeito. E no meio encontramos os não satisfeitos, nem satisfeitos, e nem levamos em consideração. O interessante é que pedimos a eles que indicassem também, usando as mesmas categorias, no caso do mês de abril. Como eu apontaria se fosse no mês de abril? É dali que notamos essa grande diferença. Um mês antes, os oficiais de crédito estavam muito mais felizes, do que o mês de abril. É dali que para o mês de abril são 82% que sentem-se satisfeitos e 3% sentiam-se insatisfeitos. Quais são as possíveis causas? Teremos de apontar duas, que provavelmente o efeito da chuva, os resultados saíram apenas em maio, né? Saíram em maio, provável a carteira baixou devido ao acesso, trânsito, disto, e provavelmente isso influenciou. Uma outra possível causa talvez seja o que 2 semanas antes do inquérito baixou-se uma ordem que dizia que as metas deveriam ser convertidas, né, em metas semanais. Em vez de oficial de crédito pensar simplesmente no fim do mês, deve pensar em cada semana, deve produzir tendo em conta as metas em cada semana. E o que talvez os oficiais não gostariam é o fato de que em todas as sextas-feiras eles deveriam enviar uma nota explicativa para mostrar ou dizer as razões que o levaram a não produzir. E 3 notas explicativas colocaria eles na lista negra. Esta ordem sai em maio e pensamos que influenciou grandemente nos resultados quanto à satisfação dos mesmos. E nós aprendemos muito mais do que olhar para esses dados e dizer que não, X%, aprendemos muito mais do que isso. Por exemplo, pensamos também que influenciou o fato de que o local onde foi preenchido esse inquérito. Nós gostaríamos muito que eles preenchessem os questionários nas suas casas ou então num outro local que não seja na agência. Mas infelizmente durante esta última semana as coisas foram tão apertadas que acabaram por... Nós notamos que eles preenchiam um questionário mesmo na agência. Então, provavelmente isso deve ter influenciado naquilo que constitui os dados aqui que correspondem ao grau de satisfação. Sobre este exercício é tudo. Quanto às sugestões, pensamos que essa é a parte mais difícil porque, infelizmente, as instituições aqui ainda são muito fechadas. Encaram sempre as sugestões como sendo um desafio aquilo que constitui já a estrutura da própria instituição. Mas vamos apresentar. Sugestões para queixa e crédito. Prestar maior atenção aos oficiais de crédito e conceder-lhes melhores condições no terreno. É. Para o trabalho do oficial de crédito, a falta de eletricidade na agência influencia muito naquilo que será a produtividade. A falta de lapiseira, a falta de folha, qualquer coisa que faltar na agência constitui materiais de apoio ao seu trabalho, influenciaria na sua produtividade. Quanto a questão também, encomendar uma pesquisa que avalie o contributo da empresa no Programa Nacional de Desenvolvimento e, em particular, o combate à pobreza. Está bem documentado que aqui o crédito tem este, aquele objetivo. Então, seria bom que tivéssemos dados que mostram de que forma estão a contribuir para o combate à pobreza e que se publicasse esse mesmo resultado. Maior coordenação quanto à realização do programa de identificação a nível das agências. Foi uma das grandes dificuldades e sugerimos aqui que coordenassem melhor quando se programa algo que tem a ver com a identificação a nível de todas as agências. Para a DW, exigir previamente um plano de estágio às instituições de acolhimento. Pensamos que é importante fazer isso, porque sentimos que não havia uma coordenação entre a DW e a Quixe Crédito. Chegamos na agência, uma semana depois, não sabíamos exatamente o que poderíamos fazer. Então, DW, sugerimos que exija previamente um plano do estágio e informe aos candidatos. Organizar encontros de balanço das atividades mensalmente é uma das sugestões também que nós atribuímos à DW. Por último, talvez ser repetitivo daquilo que já foi uma das sugestões do colega Martins, é distribuir os estagiários de acordo com a sua área de especialidade. Insistimos nisso porque pensamos que o objetivo da DW não é simplesmente maximizar, enviar pessoas para fazerem um estágio, não. É contribuir naquilo que será a nossa área de análise, a nossa área de estudo. Então, entre enviar a pena e enviar pessoas que realmente vão tirar maior proveito deste mesmo estágio, teremos que escolher. E nós sugerimos que escolhemos o enviar pessoas que realmente vão tirar proveito e vai se refletir naquilo que constitui o seu trabalho de fim de curso. Queremos agradecer. Podemos continuar? Eu estou a prestar atenção nessa última parte. Estou sumindo aqui dos estagiários. Queremos agradecer à DW pela iniciativa pertinente por ter criado o programa em benefício dos estudantes universitários. Não temos como agradecer. Foi uma experiência que marcará nossas vidas. A coisa que talvez no momento nós pensamos, não, qual foi o ganho? Mas daqui a anos nós vamos lembrar, não, estou a fazer isso por causa daquele estágio. A todos os patrocinadores do programa, como a PI Angola e outros financiadores, esperamos que continuem com esse espírito. E a Quixe Crédito, não podemos deixar de agradecer por terem nos acolhido durante os 3 meses. A todos os colegas que trabalharam conosco, que nos suportaram, nós fomos lá com grande ignorância, não sabíamos o que é carteira, o que é risco, e perguntava, muitos deles diziam, vocês são muito chatos, vocês que estão vindo à universidade não sabem isso, não sabemos tudo. Então, a todos esses, muito e muito obrigado. O que se segue são algumas fotografias de alguns momentos que tivemos no estágio. Obrigado. Obrigada, vamos tentar debate as camisas questões. Queriam se necessitar, querem fazer, estar na profissão, né? Portanto, tem que ser com base no curso. Obrigada. Tenho uma questão. Cada um do seu grupo está a procurar uma geografia, porque o que queríamos fazer este ano é ter cópias numa forma digital de cada uma das suas monografias, mais uma fotografia, mas não uma fotografia assim, mas uma fotografia da sua atividade no terreno. Queríamos recordar que você esteve lá no bairro e uma atividade relacionada com. O Zemiria pode recolher isto e qualquer outro material pertinente. O que queremos fazer é lançar uma tipo de base de dados sobre experiências dos estados. Também é informação que você pode partilhar e utilizar nas suas pesquisas também. Vamos criar um próprio site. Sim. Para o programa de estados. Eu quero pedir a sua colaboração nisso. Gravações, entrevistas, qualquer material que você tem que pode ser pode contribuir para o site. Cada pessoa vai ter uma página no site com as suas experiências. Mas eu só quero dizer que parabéns, foi uma experiência bastante interessante. Eu vi que os colegas aprenderam muito bem. Cabia a vós escolher os clientes, não? Primeiramente gostaria de perguntar se cabia a vós escolher os clientes para fazer, digamos, o seu financiamento. Cabia a vós, não? Estagiários? Uhum. Não, na modalidade de dar resposta às questões. Como é que seria? Porque todo mundo vai querer responder. É melhor definirmos como é que vamos responder às questões. Não pode responder. A pergunta dela é que se os estagiários, como vocês entram em diferentes fases do processo, para ter acesso ao CAD, do que eram os objetivos, tiveram na altura da identificação dos clientes, vocês também participavam nessa parte de avaliar se essa pessoa tinha os requisitos para então fazer parte do solidário e ter acesso ao crédito. Nosso trabalho era exatamente auxiliar os oficiais de crédito. São os oficiais de crédito, de crédito melhor, que fazem a seleção dos clientes, fazem a avaliação, avaliação social e avaliação econômica dos clientes, nem se realmente esses clientes têm a possibilidade de fazer os seus reembolsos sem grandes problemas. Isto é para o Quiche Solidário, que a avaliação é feita assim, de forma subjetiva, chamamos. Mas para o Quiche Negócio, há um programa, há um software que é o Scoring, onde você coloca todos os dados, dados econômicos, sociais, e ele apresenta um quadro que vai indicando se realmente aquele cliente pode ou não receber o crédito. Aqui talvez gostaria de adiantar algo que, devido aos níveis de exigência e às próprias metas, essa é a minha impressão, pensamos que esse nível, esta exigência que tem de se avaliar e de se ver se realmente ele pode ou não receber, está a baixar muito. Os oficiais estão mais preocupados agora em produzir. Eu tenho que produzir para não ser expulso, eu tenho que produzir para não estar a enviar notas explicativas. E muitas vezes nós íamos em clientes que já descartamos, fomos para lá e vimos que não há condições, íamos para lá porque nós temos que tirar dinheiro e dar e rogar a Deus que depois esse dinheiro volte. E muitos, para esses que trabalham com scoring, vêm, está abaixo daquilo que é exigido, tentam fazer algo para pelo menos subir. Então penso que é algo que tem que se ver, né, a partir da própria reavaliação do que são as metas. Ok, Zé Maria. Ernesto, muito obrigado por vocês partilharam conosco. Principalmente esse trabalho que foi feito, fiquei bastante impressionado. E vi que vocês, de facto, fizeram um grande trabalho. acho que vão me sugerir, não se falar lá com os colegas do Quis Crédito, para que vocês possam apresentar os resultados desse trabalho que vocês fizeram, para que vocês possam partilhar com os colegas do Quis Crédito. Acho que seria muito interessante se a Lanqueiros pudessem apresentar lá esse trabalho que vocês fizeram. Mas eu queria fazer uma questão. Quando falava das lições aprendidas, disse-me que ficaram bastante impressionados com o nível de responsabilidade, acho que esse é o termo, se calhar podemos voltar lá, que o cliente tinha em fazer o reembolso daqueles valores que lhe eram emprestados, não é? Gostaria de perguntar ao Ernesto e aos demais colegas o que é que se deve isso, não é? O que é que se deve? Por que que o cliente, o que é que acha, qual é o trabalho que havia aí na base que o cliente tinha essa responsabilidade? Até dá um exemplo que esse é o problema dos bancos. Os bancos muitas das vezes têm medo de emprestar dinheiro às pessoas porque as pessoas podem não reembolsar, não é? Então, mas viu que essas pessoas pobres que trabalham com Quis Crédito tinham esse desejo grande de poder fazer esse reembolso. O que é que acha, o que é que se deve a isto? E faço essa pergunta porquê? Faço essa pergunta porque a nível do nosso governo cá, também houve alguns programas que foram lançados. O programa Bué, o Bué, fracassou. Teve um fracasso, houve o Bué, houve mais um que eu não me lembro o nome, que fracassaram. Então, por que que acha que a nível do Quis Crédito eles tinham esse interesse em reembolsar? Eu penso que é um trabalho que a Quis Crédito faz. Antes de dar o dinheiro, fazer o desembolso ao cliente, há umas 4 semanas de preparação do cliente, ou seja, são aulas em que o oficial explica ao cliente quais são as políticas ou então a maneira como a Quis Crédito trabalha. Isso faz com que o cliente seja comprometido quase que moralmente com a instituição. Ele vê a instituição como que é. Ou me encontro nessa situação de pobreza, então me apareceu alguém que quer me dar ajuda para sair, dar passos para sair desse nível. Eu penso que tem muito a ver com a preparação que a Quis Crédito faz antes de desembolsar aos clientes. Penso que tá muito nessa base. Depois, o ter mesmo oficial, a Quis Crédito leva o dinheiro ao cliente, não é o cliente que vai e encontra o dinheiro. Então tem alguém sempre que acompanha o teu negócio. Como é que está? Por isso é que há aquela fase de reavaliação. Como é que está o negócio? Como é que está não sei o quê? Então você sente comprometido que tem alguém que quer te ajudar. Não só te deu dinheiro depois para vir te cobrar, mas quer mesmo te ajudar e te dar sugestões. Olha, é melhor diversificar o teu negócio. É melhor procurar, se que na praça não compra, vai zungar enquanto aqui na praça deixa uma outra pessoa. Penso que tem muito a ver com isso. Tem mais opiniões em relação a isso? Alguém tem uma opinião diferente? Não, em relação ao porquê. Desculpa, em relação ao porquê do. Porque cá há esse compromisso com, em relação a, se calhar, na banca formal, não encontra tanto esse compromisso. Tem alguma opinião? Opinião diferente não seria tão uma opinião diferente. Você está na base dessa segurança, dessa responsabilidade por parte dos clientes, é mesmo a proximidade que se cria, que se criou entre os oficiais e os clientes, porque nós notávamos que a relação que certos oficiais tinham com o cliente era de familiarismo. O oficial chegava, ele oferecia, convidava para entrar, oferecia comida, perguntava se faltava alguma coisa, a relação era mesmo muito boa, a proximidade. Então, durante as semanas de formação, de sessão de orientação, criava-se ali um clima de camaradagem, de muita simplicidade. Tudo isso contribuiu muito para essa responsabilidade dos clientes quanto ao desembolso. Essas são as políticas da Quis Crédito mesmo que eu falo, que criam essa responsabilidade por parte dos clientes. E há um outro fato que é interessante. É a forma democrática em que são geridas esses grupos. E mais uma vez, Raçais, quando eu estiver a falar, estou a pensar exatamente no grupo solidário que é que prestei maior atenção. O oficial vai para lá, o oficial avalia os elementos que podem, dois ou três elementos que podem fazer parte do grupo e diz que não, tu é que tens que arranjar os outros indivíduos. Não é o oficial que vai buscar as pessoas, não, junta, tu vem nesse grupo, não. se eu quiser formar um grupo ou se eu quiser fazer o reembolso, então vou para lá e vamos ver mais possibilidades. Vamos dizer, não, pelas tuas condições, tens de aderir ao Quiche Solidário, que começa a partir de 50 mil, segundo que é 100 mil, 150, sucessivamente. Mas tens que constituir um grupo de 6 a 15 pessoas. É minha responsabilidade eu ir procurar as pessoas que farão parte deste mesmo grupo. Vem um, depois outro vai buscar um, e sucessivamente. E outro aspecto é a criação daquilo que constitui o regulamento do grupo solidário. Quem cria são eles. Não é o oficial do grupo do decreto que vem dizer que não, vai funcionar assim. Quem não pagar vai dar X. Quem não, está lá simplesmente as balizas, vamos ter que criar isto, isto, isto, isto. E eles vão discutindo quem vai ser o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro. Quanto é que vamos pagar se alguém atrasar, quanto é que vamos pagar se alguém ainda não conseguir. Então, esta forma democrática, esta forma de chamar os elementos do grupo para a sua autogestão, penso que compromete eles. Eles se sentem comprometidos a pagar porque eles próprios, fui eu que fui buscar o meu vizinho para fazer parte do grupo, até porque se ele não pagar, eu que vou ficar comprometido. E fomos nós quem discutimos, que elaboramos estas normas que fazem parte no funcionamento do grupo. Pedro, eu quero perguntar algo. Tá bom. Desculpa. Como as raparigas não apresentaram? Tá bom. O oficial tem a capacidade de ver até que ponto este ou aquele cliente que é incluído no grupo tem a capacidade de fazer um reembolso. Ele tem essa responsabilidade de ver se esta pessoa que está sendo incluída no grupo pode ou não participar, visto que ela até podia orientar o grupo a expulsar um membro, visto que este não está se responsabilizar a pagar ou a reembolsar o dinheiro. Então, o oficial desempenhava várias funções em um só momento. Pedro, acrescentar esse ponto. Há uma coisa que aqui se crédito, para além dessa maneira de consciencializar o cliente, também usa a coerção. Sim. Ou seja, se atrasas a reembolsar, se o grupo atrasar a reembolsar, o grupo tem uma punição de pagar mais do que aquilo que deveria reembolsar. E há sempre quem está à margem. E estes que sempre ficavam à margem, quando chegava o momento exato, nos finais dos meses, que nós chamávamos já na última semana, chamávamos semana de risco. Ou seja, exigir ao cliente para que dê o dinheiro que deve à instituição. E existia punição. Ou dás o dinheiro, ou levamos alguma coisa aqui na sua casa. Isso fazia-se muito bem. Ou leva-se botija. Eu tive uma experiência de um cliente, não estava a atender o oficial ligou para mim, eu estava na agência, fui para lá, já íamos lá 3 dias, ele fugia. É o termo mesmo esse, fugia, porque saía, perguntávamos ao filho, o pai saiu mesmo de manhã, a esposa dizia que não, está num outro bairro. Então, depois de encontrarmos, tivemos que ameaçar, o senhor tinha mesmo dinheiro para dar. Tivemos que ameaçar, eu ameacei, tirei a botija. Senti dor. É uma coisa que, não sei, eles dizem que você não pode trabalhar com o coração. Mas eu tinha que tiramos a garrafa, a botija, metemos fora, pensamos em tirar a arca, comunicamos à esposa. A esposa, quando chegou, disse: olha, todas as coisas que estão nesta casa, eu é quem comprei, não é desse senhor. Se vocês querem levar algo desse senhor, levem a moto. E a moto não está em condições. Tá, ficamos assim, e ele tinha 30 mil por dar. Era já muito. Ficamos, o que que eu ia fazer? Simulei um telefonema, mandei a senhora pôr a garrafa de gás. Senhor, muda de roupa, vamos à esquadra. E senti os filhos a chorarem. Que vão levar, o nosso pai vai preso, não sei o que. Senhor, muda, vai pôr umas calças, camisola, vamos. Mas depois ele chamou, lá tenho aqui 10 mil, dê-me 10 mil. Mas mesmo assim, vamos. Tenho mais aqui uns 5 mil. Epa, tinha mesmo dinheiro, receberam 15 mil, disse o oficial. Recebemos isso, vamos dar mais uma semana, viemos recolher o dinheiro. E isso dá exemplo aos outros. Bom, epa, o outro foi desmontado, se poderíamos usar essa expressão. Isso ajuda a pessoa a estar mais comprometida ao pacto que criou com a instituição. Pedro, queres fazer uma pergunta? Eu, primeiramente, né, alegro-me por saber que vocês tiveram essa oportunidade de sair da teoria e para a prática. Eu sei que muitas vezes os conteúdos teóricos não se acasalam muito com a prática, né? Nós aprendemos alguma coisa e quando vamos para o campo, isso é totalmente diferente. E eu alegro-me em saber que vocês tiveram essa experiência e agora têm uma visão completa de como as coisas funcionam. Mas, e parabéns por isso. E eu ainda fiquei por entender o que vocês fizeram propriamente. Se vocês expansionaram o trabalho dos oficiais de crédito ou vocês também trabalharam como oficiais de crédito, né? E há outras questões como, por exemplo, vocês estão a dizer que havia clientes, não é? Em cujas casas vocês chegavam e até os filhos não tinham nada para comer, vocês ainda ajudavam com alguma coisa. Agora eu pergunto, havia um contrato legal com os clientes que dizia, epa, se você não pagou o dinheiro até hoje, ou vais preso, ou dás a casa, alguma coisa? Porque o que eu estou a ver, sendo uma coisa muito séria, né, que é a Kishi Crédito, a DW, essa brincadeira de estimular telefonema, de brincar, de levar garrafa, não levar, acho que é alguma coisa que não é muito séria. E é muito risco para vocês, porque se forem para aqueles bairros que eu conheço mesmo, são muito perigosos, vocês ainda podem ser batidos e muita coisa mais, né? Gostava de saber se havia um contrato legal. E também, quais eram as condições mesmo, as condições requeridas dos clientes para serem aceitos como clientes da Kishi Crédito? Quais eram as condições requeridas? E... são três. Estão monopolizando. Você não precisa entender. Por favor, quer? Se não vai na plateia, eu vou responder, não? Por favor. Primeira pergunta aí, você. Antes de esquecer de perguntar. Falando do contrato. Ah, sim. Não quero responder essa. Então, qual é a pergunta? Eu gostaria de responder a segunda questão que o colega fez com relação ao contrato. O Ernesto falou do estatuto. Os grupos solidários tinham um estatuto e haviam várias cláusulas em que eles mesmos deviam preencher de acordo à vontade deles, naquilo que eles pretendiam para o grupo. E dentre as várias questões que tinham de responder, havia uma que dizia qual será a consequência do membro do grupo que não cumprir o pagamento à data aprazada. E o grupo mesmo lá reunido, os 6 ou 15 elementos, todos em consenso, eles mesmos decidiam qual seria a consequência sendo aplicada a esse membro. Daí que, não sei se havia outra, mas daquilo que eu pude constatar, a resposta era sempre, vamos à casa dele, vamos tirar tudo, vamos vender até completar o dinheiro do reembolso. Vamos tirar tudo, até a roupa que está na mala. Isso era mesmo acordo dos membros do grupo. Agora, quanto a ir para a cadeia ou chamar a polícia, talvez era uma forma que os oficiais encontravam de coagir, de forçar, de ameaçar, né? Se calhar, não sei se isso é bom ou não, mas era assim, era se calhar para não tirar as coisas da pessoa ir vender, porque o caso que o Glaudino disse, o senhor tinha dinheiro, só não queria pagar. Então, como existem muitas pessoas desse tipo, o oficial tem que criar outras formas de pressionar o cliente a pagar ou então a fazer o reembolso. Deixa só acabar de responder as perguntas já. Guarda só. Relembrar as perguntas. Será conveniente, sendo a Kishi Crédito uma instituição legal, quando se fala coisa de dinheiro, envolve muita segurança, perspicácia. E até seria fundamental valorizar os órgãos que zelam pela segurança. ou então a polícia, ou menos também, quando uma folha contratual, como o Pedro disse, tem uma folha contratual, e metermos daquilo que se encosta à polícia, e ao menos também haja mais respeito, ao que estaria a respeitar aquilo que é o estatuto legal, manter da instituição de ordem que dão a segurança, e não só também isso ajudaria a evitar, tipo, não seria, mas acho que daqui não foi a forma correta de reembolsar um dinheiro, porque isso custaria meter em risco a pessoa, ou então a gente nunca, ou no caso, eu sei como é que as pessoas são. Então seria fundamental aqui escrito que qualquer instituição tem que colaborar com outra instituição. No que toca a polícia, né? Sim, havia essa colaboração existia, mas só era só aplicada nos casos extremos, não é? Porque havia clientes que já estavam, existe o risco, os clientes que já estavam no risco, se calhar 1-2 anos. Com esse tipo de clientes, aqui chegando também tomava outras medidas, mas tudo era com base, então, na proporção do problema em causa. Existe um contrato e existe essa parceria entre a Cristo e Crédito e a polícia, mas nos casos em que realmente se necessita da presença da polícia, aí sim. Eu sempre algo que nos faça compreender. Nós partilhamos exatamente com o Pedro e daquilo que tem que existir um método formal para se coagir. Mas estamos a falar de pessoas que emprestam 50 mil. Emprestam 50 mil, vimos aqui nos dados que a maioria deles vive em casa de aluguel, até aqui, né? Então, já imaginamos, e várias vezes já perguntei ao gerente de uma das agências que passei se alguma vez já chegar no dia ao tribunal, que existe um contrato, celebra-se um contrato, lê-se todas as cláusulas diante de todos os elementos que fazem parte do grupo. Mas, imagine levar alguém ao tribunal por causa de 50 mil. O valor que vai se perder durante este todo o processo. Por isso é que pensamos nós que aqui escrito usa essas outras artimanhas de coação para evitar isso, porque na verdade levando ao tribunal vai se perder mais do que os 50 mil ou 60 mil que ele precisa reembolsar. Talvez esses casos de chegar ao tribunal é mais no quiche negócio reforçado, onde estamos a falar de dinheiro como 5 milhões, valores acima de 1 milhão de 1 milhão de dólares por aí, mais em cima, de quase assim, milhão. Então ali sim, leva-se ao tribunal, porque um dos grandes requisitos do quiche, e respondendo já a outra parte da pergunta, do quiche solidário é ter uma casa ou então um terreno para servir como garantia, ter dois avalios com um salário, e já está especificado que os avalistas devem ter X como salário, trabalhar e possuir o salário de X. Isso tudo para, em caso de o mesmo não pagar, em caso do mesmo não pagar, entra-se em contato com os avalistas que são obrigados a pagar, ou então confisca-se, no caso, a garantia. Já no kit solidário não existe esses preceitos, então não exige-se uma garantia. Simplesmente existe que tenha negócio, viva na localidade e seja conhecido por outros elementos do grupo. Tem mais duas perguntas, não sei. O que eles fizeram realmente? Se eram oficiais ou... Já respondeu, né? Mas vamos ainda descentralizar aqui. Vocês eram oficiais? Não? Ninguém aqui tomou confusão. Não posso responder. É assim. Quando fomos para a Cristo Crédito, nós desempenhamos a função de oficial de crédito, porque nós andávamos com os oficiais, então fazíamos os mesmos trabalhos que os oficiais faziam. Então, nesse caso, também éramos chamados como oficiais de crédito. Posso acrescentar? Só não aprovávamos, nós íamos, avaliávamos, íamos controlar o volume dos encontros do grupo, mas não tínhamos a competência de levar o cliente até a celebração do contrato. Então, no fundo, auxiliávamos oficiais de crédito. Por semana trabalhávamos com um oficial de crédito. Uma semana trabalhávamos com um oficial, outra semana com outro, sucessivamente. Então, auxiliávamos os oficiais de crédito. Tinha vezes que nós também trabalhávamos esse grupo também. Eu não quero sentar aqui desse lado. Sério. Eu tenho uma pergunta, é o mesmo sua pergunta, que foi lançada no início. A questão é se Caixa Crédito é um verdadeiro empreendimento social ou é simplesmente uma empresa comercial? Qual é? Eu quero ouvir as opiniões de tudo. Sim, primeiro vai orando, então vamos fazer uma lista de presença. Vamos só colocar o slide, né? Penso que é o terceiro. Sim. Nós defendemos que com a separação, tomamos conhecimento que aqueles créditos vêm de um programa, que é SLP, que é o Programa de Meios de Vida Sustentável. E nós defendemos que com a separação, com a evolução e separação da Caixa Crédito à ADW, automaticamente teve que se mudar as políticas e o modo de operação. É dali que levantamos essa pergunta que não respondemos. Será que ainda é uma instituição de caráter social, onde a sua lógica de funcionalidade não é apenas econômica virada ao lucro? E a partir de agora, talvez vou dar a minha opinião. Minha opinião. Eu tenho séria, já compartilhei com o senhor Zé Maria a seguinte opinião. Tenho séria dificuldades em encarar os clientes da Caixa Crédito como pobres. É, realmente. Porque o que se pede a eles, um pobre não conseguiria. Estamos a falar exatamente de alguém que vai pedir 50 mil e que tem que antecipar um reembolso, tem que dar a taxa de imprevisto, que é 1%, e que no final terá que dar uma taxa, além da taxa de processamento, taxa taxa de imprevisto e o reembolso antecipado, poderá dar a taxa de juros. Então estamos a falar de alguém que a Caixa Crédito prefere chamar pobres economicamente ativos, que ok, pobres economicamente ativos. Isso me leva a concluir, isto eu refleti isso no meu relatório individual, que ver a Caixa Crédito como sendo uma empresa de pendor social, ou seja, não meramente econômica, visando alcançar efetivamente a sustentabilidade ao maior número de pessoas das famílias angolanas em linha de pobreza, é exagerar. Caixa Crédito atualmente já não é uma instituição eminentemente social, para concluir. Ela sim, também concorre no mercado para conseguir lucro e é operacionalmente impulsionada pela lógica do lucro, minha opinião. Mas há uma contradição entre comércio e social? Não pode ser uma dupla função. O comércio é sempre sujo ou pode ser? Não. Eu penso que não. Mas que quando se eleva muito eleva muito as relações a partir desse espírito capitalista, a partir da lógica do mercado, esvazia o lado social. Aqui o crédito, pelo que está documentado, e pensamos que também deveria ser uma das sugestões, que é atualizar os documentos existentes sobre aqui o crédito. Mostra, por exemplo, é o que eu fizemos referência Ainda bem que eu estou com agora, já viu se fosse dar uma hora. Fizemos referência durante o relatório. É de que a lógica de funcionamento dos grupos solidários mudou totalmente. Anteriormente está documentado que devem ser encontros de grupo, mas o que eu notei é que atualmente são vistos como encontros de reembolso. Em vez, o que é que está documentado? Que eles chegam, conversam sobre como foi a semana, como é que está o negócio, fazer uma oração, aquela aproximação entre os elementos, mas atualmente já não está a se resistir. O oficial de crédito está preocupado em controlar ou então em produzir, chega lá simplesmente, ó, então, tem ali o dinheiro, todo mundo tem, dá, recolhe, leva no banco. Aquele lado social que era característico no programa de nós de vida sustentável já não existe, ou já não é bem evidente nos grupos, ou naquele aspecto atualmente. E com esta subida das metas, com essa exigência, pensamos que cada vez mais vai desaparecendo o caráter social da Kishi Crédito. Outras opiniões? Palavras-chave. Não, como está aqui? Não, outras. Não, a opinião daqui dos estagiários. Eu penso que... Diga. É, não é? Ela tem um pendor não só social, mas também econômico. Tem uma dupla função. Ao mesmo tempo que ela desempenha a sua atividade social, ela também tem aquela ambição de chegar a um nível ou atingir um alvo econômico. Porque senão não exigiriam tanto dos oficiais, não estariam a estabelecer metas e a dizer, se tu não atingires essa meta, corres o risco de ser expulso da instituição. Sim, eu também sou de opinião que, tendo em conta aquilo que era assim, a visão da Kishi Crédito, né, quando ainda estava ligada à DW, hoje em dia a Kishi Crédito tem um pendor mais econômico, mais lucrativo do que social. É isso que eu constatei. Olhando pelos as taxas que têm que pagar, pelos clientes têm que pagar, e também se repararmos muito bem no produto que este negócio, eles trabalham com pessoas que já têm muito dinheiro. Estamos a falar em pobres. Não, mas são pessoas que têm um valor. Por mim, não é? Por mim, são pessoas que fazem um crédito de 5 milhões até. Acho que pobres, aqueles já não são pobres, né? Acho que hoje em dia é um pendor muito mais lucrativo, muito mais econômico do que social. Eu venho a dizer que aqui esse crédito um dia teve caráter social. Agora está mesmo ligado a caráter econômico. Eu constatei algo na Kishi Crédito. O oficial, o cliente tinha de pagar o reembolso. E a pessoa que havia de pagar foi atropelada. Quando avisaram ao oficial desse mesmo cliente, a primeira preocupação do oficial foi perguntar: a pessoa está atropelada e o dinheiro onde é que está? Desculpa, nesse caso a Kishi Crédito está mesmo mais, ele está a incutir a ideia na cabeça dos oficiais que primeiramente o dinheiro, depois o resto. Então, aqui esse crédito está virada pelo lado econômico. Eu acho que em relação aos outros colegas, eu acho que eu e o outro colega estamos assim um bocadinho no alheio. Sabendo um bocado quanto essa parte aqui, esse negócio, não fizemos, sessão, né? Não fizemos mesmo. Mas dizer que, se calhar no princípio era mais econômico para os pobres e tudo mais, mas agora depois de atingirem a meta é mais lucrativo. Como o colega disse, tem uma balança, tem qualquer coisa, um cronômetro, que diz se esse pode ou não pode ser nosso cliente. Se ele quer combater, né, aliviar a pobreza, como é que esse pode ou não pode ser nosso cliente? Se ele está aí e precisa, é pobre e precisa, é mais lucrativo. Eu também estive no escritório central, mas quero dar o meu parecer. Eu acredito que a Kishi Crédito está mesmo virada por lucro. Está virada por lucro porque exigem muito dos clientes. Se o cliente não paga, não vê as condições do cliente, está doente, está muito doente, não tem como pagar, mas tem que pagar. Se é para pobre, está doente ainda por cima, tem que dar um desconto, não? E é mais ou menos isso. Desabafa. Agora eu não discurso. Eu penso que talvez ao contrário dos colegas que me antecederam, a partir dos produtos que aqui este crédito tem, podemos ver ainda um caráter social. Ou seja, por exemplo, nós podemos dar conta do caráter social ainda dos serviços da Quixe Crédito no produto solidário. Agora, há um outro problema, talvez aqui eu me chamar, não sei se é indisciplina na aplicação da metodologia. O que faz com que, por exemplo, os oficiais não aplicarem aquele caráter social nas reuniões é a exigência de produção. Ou seja, está lá bem documentado, não sei o quê, e as regras dos grupos solidários, na regra dos grupos solidários, tem também este, devem sentar para conversar disso, para conversar disso, para conversar daquilo. Talvez a questão, não sei, de aumento de quadros, de recursos humanos, porque eu participei em grupos em que, reuniões de grupos, em que esse caráter ainda é bem evidente, em que os clientes não só entregam dinheiro porque têm um compromisso com a instituição, eles têm filhos em casa, poderiam levar a casa do tio fulano, levar o dinheiro, mas vão lá para partilharem as suas angústias, as suas glórias ao longo dos 15 dias. Agora, ao Quixe negócio, ao Quixe reforçado, aí realmente funciona simplesmente o aspecto econômico. Porque reembolsou, levou a fatura. Simplesmente é isso. E o oficial vai lá depois avaliar como é que está o negócio, se está a baixar, se está a subir, só nisso. Mas no Quixe solidário ainda encontra-se esse elemento. Agora, cabe, por isso é que na apresentação que fizemos, aconselhamos a Quixe Crédito contratar, então, criar uma instituição para avaliar as suas atividades. Penso que a Quixe Crédito não dá conta dessas coisas. É preciso que uma outra instituição vá lá fazer a avaliação desses elementos. Porque ainda existem, e os oficiais exigem para que os membros partilhem. Porque é normal o oficial perguntar como é que está o negócio do fulano. Como é que está? O fulano está doente, não sei o quê. Já foram lá visitar e muitas vezes já fui com oficial de crédito visitarmos um cliente porque teve operação, porque esteve doente. Penso que ainda existe esse elemento. Agora, cabe chamarmos a atenção que não olhem simplesmente para o reembolso, desembolso, não sei o quê. Eu penso que ainda há lá esse caráter social. Sim. Pegando as palavras que o colega disse, nós também vivemos um momento em que houve uma morte de um dos membros de um do grupo, uma cliente lá da instituição. Nós terminamos o trabalho cedo, o funeral era por aí 10 horas, também participamos desse funeral, fomos com os oficiais de crédito, os acompanhamos e também notamos que a instituição também teve uma contribuição, que era 50 mil kwanzas. E ficamos suspensos, porque passamos toda a tarde nesse funeral, acompanhamos com uns dos outros membros do grupo, mas a senhora também era cliente da instituição e vimos também essa proximidade. E não só, e também os oficiais e os clientes, nós até como estagiários, nós às vezes sentíamos que não tínhamos que fazer mais pressão, porque estamos sempre na casa do cliente e é sempre a mesma coisa. Mas tu notavas a frieza deles, era tudo calmo. Eu já tive um momento que disse, não, mas estamos vi sempre, já estamos nessa semana e já tô, o arrias do oficial já está tão elevado. Por que manter essa calma toda? Mas o colega disse, o oficial, não, tu tens que manter a calma. Deixar ele sentir que tu não estás a lhe pressionar. E conversar com ele nas calmas, mesmo que não estiver em casa. Era ligar para o cliente, conversar com ele calmamente. E ele sentir que não tem pressão nenhuma. Só assim é que as coisas funcionavam. E nessa parte de que é virada a lucro também era mais sentida. Era a parte mais elevada também. Porque havia momentos que nós estávamos mais preocupados em que querer pagar. Era tanto grupo por reunir num só dia. E chegávamos momentos que era mesmo só, levávamos o dinheiro, ok, tá? Chegávamos ao grupo, está correto o dinheiro, e nada mais, saíamos de lá, não tinha. Acho que tem caráter duplo. Ainda tem. A meu ver, tinha caráter duplo a princípio. Com essas novas regras que estão a ser criadas, que o oficial tem que fazer uma apresentação do seu rendimento semanalmente, acho que isso vai se perder esse caráter social, porque os oficiais, eu não fui, nunca acompanhei o trabalho dos oficiais, estava trabalhando no escritório do SEDI, mas a tendência será perder, porque os oficiais vão estar mais preocupados em reembolsar o dinheiro do que com as taxas com quem estão a trabalhar, é um ponto de vista. Então, uma outra questão baseada nisso, hein? Se o Caixa de Crédito deixou de ser tão exigente com a recuperação ou reembolso financeiro, pode existir? Pode continuar? Eu vou fazer uma pergunta agora. Yeah. Eu acho que isto é a questão. Mas eu acredito que pode dar um desconto. A Caixa de Crédito só ajuda a clientes, tipo, morreu um cliente. A Caixa de Crédito disponibiliza 50 mil kwanzas. E no momento em que estava doente o cliente, não poderia ajudar para evitar a morte? Eu tenho uma questão a fazer. Eu percebi também, discuti muito com o Ernesto e com o Galdino. Eu acho que o trabalho deles é um trabalho muito interessante, porque eles centraram-se muito no oficial. E eles tentam mostrar, se calhar, o Caixa de Crédito, ou qual é a visão, né, que a empresa... Quer dizer, eles devem concentrar-se no oficial, porque o oficial é que representa a imagem da instituição. E eles fizeram um estudo muito interessante aqui. O estudo deles foi sobre o nível de satisfação dos oficiais, de como esse trabalho é feito. E consegui ver que assim funciona o caráter social, porque está dentro daquilo que são os produtos, dos pacotes. O Caixa Solidário é essencialmente social. E depois tem o Caixa Negócio e por aí fora. Só que também eu percebi que os oficiais, para atingirem grandes metas, preferem utilizar o Caixa Negócio e outros produtos do que o Caixa Solidário. Mas o Caixa Solidário deve ser, de facto, a base, a matriz daquilo que construiu o Caixa Crédito, se calhar, quando era um projeto ainda que era o SLP. Mas eu tenho uma outra questão a fazer. Dessa vossa experiência que vocês tiveram a nível do Caixa Crédito, vamos supor que vocês sejam convidados para irem para fazerem essa apresentação numa das universidades. E alguém poderia perguntar-vos o seguinte, se calhar é igual quase aquilo que o Solon perguntou. O Crédito Jovem, que é um programa que existia no Ministério da Economia ou das Finanças, Desporto, o Crédito Jovem e o outro BUE, SBUE, são projetos que faliram. Despendeu-se muito dinheiro e desapareceram. Acho que só ficaram as dívidas, eram projetos ligados ao Estado. Eu perguntaria a vocês, ou ali ao Ernesto, com a visão que tem do Caixa de Crédito, por que acha que aquilo faliu? Ou qual era a receita que daria para que esses projetos pudessem continuar a manter-se da parte do Estado? Nessa perspectiva. Antes de tentar esclarecer aqui, talvez o que eu não concordo é termos documentos da Caixa de Crédito que realçam o lado social muito ativo, como era evidente nos SLP. Penso que a Caixa de Crédito não perde nada se declarar uma empresa como qualquer uma. Então, há que se atualizar. E se realmente, e juntando com a pergunta do senhor, penso que se diminuir o nível de exigência que a Caixa de Crédito está empreendendo atualmente, com certeza que vai falir. E é algo que eu sempre dizia, se um dia a Caixa de Crédito resolver tirar os oficiais de crédito no terreno, terá de dar um outro nome, já não será Caixa de Crédito. Então, o que eu penso é que continuem sim com esse nível de exigência e tem ajudado muita gente, principalmente no Caixa Solidário Melhor, mas que nos atualiza se aquilo que é a realidade da empresa com os documentos existentes. Documentos existentes, se cada um de nós aqui lemos os documentos, imos no terreno e depois lemos os documentos, vamos ver que existe uma grande separação entre aquilo que está escrito e aquilo que acontece realmente. Então, penso que sim, deve continuar com essa exigência e talvez até criar novos mecanismos, como que foi aconselhado, sugerido pelos colegas aqui presentes. Mas que não se passe uma ideia de estar a ajudar o pobre, que se questiona sempre é pobre, a partir de que linha, a partir de que critério, de ser um programa social, mas que é realmente é um programa de uma empresa que está concorrendo no mercado, que tem um objetivo lucrativo. E algo que me faz pensar isso é o facto de que já existem clientes na Quixicrédito que descobriram deste lado essa fragilidade que tem a ver, não envolvem polícia, só levam ao tribunal quando é caso extremo, já descobriram e se tornaram aqueles que chama os delinquentes, certo. Então, se isso se expandir, muitos terem contato com essa informação, que nós afinal podemos fazer o que depois mudamos para o âmbito, no âmbito também conseguimos fazer, mas que vai ser, que a gente vai à falência. Então, que se continue sim e que cria-se novas formas de coagir para o pagamento do dinheiro, mas que se atualize os documentos existentes, porque o que se fala, o que está escrito não corresponde com que se encontra no terreno. Eu tenho uma última pergunta que parece que o Ernesto já tentou responder disso, mas eu quero ouvir também todo mundo. Eu quero pedir também o Zé Maria a olhar, a analisar o áudio e fazer uma preparar uma relatório ou uma descrição na base disso. Esta pergunta é, se no fim deste estágio, quais são as suas recomendações que pode fazer para o Quixicrédito para atingir aquelas metas, hein? aquela ideal que querem atingir em termos de redução da pobreza, mas ser, na mesma altura, ser sustentável e aquela meta aqui, hein? Mas na base da sua experiência ao longo destes três meses, hein? Como a Quixicrédito pode tomar ações para melhorar, atingir aquela meta? So, eu não sei, eu acho que esperamos fazer uma volta. Foi uma breve, começaria a dizer que primeiro é criar uma outra categoria, um outro cargo na Quixicrédito, que são um grupo de pessoas que tenha simplesmente o objetivo de assistir os grupos. Ou seja, ter o Quixicrédito negócio, o reforçado de negócio como sendo a base econômica para poder angariar os fundos para a sustentabilidade da própria empresa, mas tornar o Quixicrédito solidário, social, totalmente social. Isto só será possível se tentarem baixar para um pouco o nível... promover realmente a visão social. Certo. Né? Tentar baixar um pouco o nível de exigência aos oficiais de crédito que assistem esse grupo, por criar um grupo de pessoas nas agências que tenham como função simplesmente acompanhar os grupos. Porque o grande problema, o que está fazendo com que esse lado social se torne, deixe de ser evidenciado, é por causa da exigência. Por um lado, exige-se que o oficial deve produzir X durante o mês, mas ele também tem que assistir o grupo. Então, mas não pode perder o seu comportamento, certo, humano. Okay. Né? Se criar elementos na empresa, pessoas na empresa que tenham simplesmente a função de não produzir, mas simplesmente acompanhar esses grupos, reunir com esses grupos, realçar aqueles aspectos sociais que ficam até na parede, quando os grupos reúnem, fica um papel na parede com todos os objetivos do grupo. Então penso que daí teremos o Quixicrédito solidário como o produto social da Quixicrédito. Senhora, não, vai pagar, senhor. Obrigado. Bem, eu penso que aqui escrito não deve deixar de exigir aos clientes que façam o reembolso do jeito que tem que fazer. Porque imagina que eles ficam todos atenuantes e vai acontecer o que o colega já acabou de dizer, uma falência. Mas também não pode deixar de lado aquele que é o seu caráter social. E penso que aqui escrito deve também dar muita atenção aos oficiais, mas muito, eles precisam. Nós notávamos que às vezes eles ficavam super confusos e não faziam, pelo nível de exigência da instituição, e não faziam direito seu trabalho, não informavam do jeito que tinham que informar quanto às metodologias do crédito aos grupos, o que levou há um certo erro durante os reembolsos. Então, eles têm que prestar mais atenção aos oficiais. Quem sabe até estabelecer sessões de consultas psíquicas. Sim, fazia muito bem. Muito bem mesmo. Porque é muita pressão. E eles precisam. Às vezes notávamos o cansaço mental dos oficiais, e eu discordo plenamente desta apresentação de relatório semanal. Se tu não desembolsas semanalmente, tens uma sanção, então isso vai aumentar também a pressão dos oficiais. E tem que retirar essa política, porque atrapalha e vai comprometer o trabalho dos oficiais e a instituição em si. Penso eu também que uma das políticas que aqui este crédito deve adotar, eu vejo que talvez em criar uma determinada política, penso que não, os oficiais não são ouvidos. É a questão de dar atenção aos oficiais. Porque penso eu que essa política, por exemplo, de desembolsar semanalmente, se pedissem opinião aos oficiais, olha, o trabalho que faz o terreno, controlar o risco, controlar a carteira, o que é que pensa se aumentarmos essa exigência? Penso que todos eles iam dizer que não vamos conseguir. Penso que as decisões talvez são tomadas assim, pronto, do topo, toma, temos que fazer isso, temos que fazer isso para rendermos, para a empresa crescer mais, talvez vamos ajudar mais, no... e esquece talvez aquela pessoa que está lá no terreno, lá que sabe mais ou menos quais são as dificuldades da comunidade, o que é que ele tem travado, o que é para conseguir os clientes que leva a instituição. Penso que se procurasse maneira de se ouvir, fazer um escutação, o que é que pensas sobre isso? Se exigirmos isso, o que é que pode mudar, o que é que pode alterar no comportamento, nas suas funções, também ia contribuir muito. Obrigado. Sim, eu menina. Não, como já estamos aqui. Sim, eu gostava só de acrescentar algo. A minha sugestão está mais para o lado social. Eu gostava que a Kish Crédito tivesse um plano de alfabetização para com os clientes, porque existem muitos clientes que estão abaixo do nível do alfabeto, tipo que ainda não sabem ler, tem muitos clientes analfabetos mesmo. Uma parceria com o Ministério da Educação para ver o nível de alfabetização dos clientes. Poder colaborar nessa parte. É uma boa recomendação, porque um estudo que fizemos no ano passado mostrou para cada ano da escolaridade do cliente, um lucro aumentou 11%. So, claramente, os que com mais educação, ou como sabe, como ler, têm mais possibilidades de ser um sucesso no mercado também. Sim, uma outra sugestão, opinião que eu gostaria de dar é naquilo que é o papel social da Kish Crédito, né? Não sei se ainda existe, era de fazer uma uma certa avaliação dos clientes. Se o objetivo é reduzir a pobreza, eu constatei que já havia clientes que estavam no segundo ciclo, já tinham feito o quarto ou quinto reembolso. No grupo solidário começa-se com 50 mil. E há clientes que já estavam no valor de $2,000, mas continuavam a vender saldo. Acho que aqui os clientes também deveriam se preocupar em saber qual é o crescimento, qual é o desenvolvimento das famílias que têm cedido o crédito, porque não dão dinheiro, nunca se sabe se estão realmente a reduzir ou não a pobreza, né? Que dá simplesmente o dinheiro, depois recebe com os seus lucros. Deviam, se calhar, avaliar, né, o crescimento ou a qualidade do nível da vida das famílias que têm cedido o crédito, e se calhar também diminuir as taxas, né? Se a função é ajudar, reduzir as taxas para que mais pessoas com menos dinheiro, com um nível de pobreza se calhar mais abaixo, possam também aderir ao crédito da Quiche. Acho que estamos fechar, mas antes de fechar, eu queria fazer uma pergunta. São todos os estudantes? Ainda não acabamos, não. Hein? Eu acho que eu, como não é eu motivo, quero não, ouvir cada quero pessoa. Ouvir. Uma recomendação. Assim, eu tive a oportunidade de participar em um encontro de... Todos tivemos um encontro de equipa que é feito trimestralmente na Quiche Crédito. E pude ver que esses encontros é mais para falar da Quiche Crédito, é para falar o que vai ser feito, o que está a ser feito, o que já se fez. Mas não para ouvir os trabalhadores ou ouvir os oficiais de crédito que estamos a nos referir mais. Eu acho que seria repetitivo, e poderia ser mesmo, é mesmo ouvir os oficiais de crédito, visto que eles é que são, acho. É mesmo a cabeça, são mesmo o centro da Quiche Crédito. Então, esses encontros em 20 é só para mostrar a instituição, é mesmo ouvir essas pessoas. Mais recomendações? Com certeza, quase tudo já foi dito. Mas era para ver mais, se desse nem para ver a questão do transporte. Se desse para ver mesmo transporte, porque notamos que a deslocação de um lado para o outro gastava-se muito. Até nós, como estagiário, tínhamos mensalidade de 10 mil kwanzas, que em uma semana era suficiente para terminar logo. E nós notávamos também que quando os oficiais baixavam a carteira, o dinheiro do transporte também era baixo e eles reclamavam muito, não viam. Houve momentos que era necessário, que sentimos que os oficiais viviam momentos difíceis, né, nessa fase de transporte. Era uma, como éramos mesmo todos uma ajuda mútua, uma familiaridade. Então era feito contribuições só mesmo para ter acesso ao transporte. Essa é uma das dificuldades. Obrigado. Ok. Acho que só para complementar, a meu ver, tem uns encontros de equipa, acho que são trimestrais, não estou muito bem traduzido quanto a isso, mas acho que devia se fazer, antes desses encontros de equipa, uma espécie de inquérito, principalmente dos oficiais de crédito, para em que eles pudessem apresentar o seu descontentamento, principais dificuldades, de forma a cobrir, a fazer possíveis de cobrir essas pequenas necessidades que eles passam durante o terreno. Qualquer outra recomendação? Uma recomendação. A nível de Luanda, penso que a Quiche Crédito pense em criar políticas para ajudar a dar crédito, se assim podemos dizer, aos camponeses. Cá em Luanda existem pessoas também que dedicam suas atividades simplesmente no campo. E aqui, secreto, a nível de Luanda, não tem esse pacote, se assim poderíamos dizer, de ajuda à comunidade camponesa. Penso que são excluídos. Penso que se criarem uma política para isso. Os camponeses também, eles não têm dito aquelas pessoas que vendem produtos perecíveis. E é perecíveis, e pescadores também, não dão. E são pessoas que também têm necessidade. Imagina que um colega contou uma experiência, o senhor ligou para a agência para fazer uma avaliação do seu negócio interessado em receber um crédito. Foram para lá para fazer a avaliação e, pois lá, o senhor era agricultor. E disseram que não podiam dar crédito porque é agricultor. Imagina a cara do senhor. Ficou super desanimado e ele estava com uma perspectiva tão elevada sobre a instituição. Então, o Quiscrédito tem que ver uma forma de ajudar também essas pessoas. Não deixam de fazer parte da nossa sociedade. Também são pessoas que pobres, entre aspas, né? Eu sei que fazem projetos com camponesas nas outras províncias, sim, mas parece que não mudaram aqui. Eu também vou dar algumas sugestões e vou particularizar mais pelo programa de estágio comunitário. Eu muito sinceramente desconhecia, né, que existia esse programa. Terminei a universidade já há 2 anos e nunca tinha ouvido. Então, sugeria que divulgassem mais, né? E talvez é por isso que eu até agora não tenha conseguido terminar com a minha monografia, tempo, porque eu entrei na Quiscrédito, isso me facilitou, é de louvar. Dou graças a Deus por existir um programa desses, né? Para ter acesso a uma empresa, para fazer trabalho de pesquisa, para depois defender, é complicado. Então, entrando lá, eu agradeço a DW, né, por esse programa. Mas é de dizer mesmo, porque eu não conhecia, eu não tinha noção do que era a DW, e eu desconhecia totalmente. Então, estando dentro, acabei por conhecer um pouquinho. Então, esta era a minha sugestão. Ok, mas o que é perguntar? Só continuo estudando da psicologia? Não. Epa, foi rápido, não era só mesmo isso. Obrigada e parabéns pelo trabalho.